Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor, hoje deixando com vocês uma porção de Gênesis, capítulo 16. Mas antes disso, vamos orar pelo irmão Sandro, que a nossa irmã Liene contou, está passando um momento de grande aflição, perdeu seu filho e nós vamos orar pela vida dele agora. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode consolar esse pai. O Senhor é pai e pode consolar esse pai. O Senhor perdeu seu filho, deu o seu filho pelo resgate de toda a humanidade. Então o Senhor sabe exatamente a dor que ele está sentindo. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre a vida dele e console de uma maneira sobrenatural e enxugue dos olhos dele toda a lágrima e que ele descanse no Senhor. Esse irmão que é da Assembleia de Deus, nós oramos pela vida dele e o abençoamos da Assembleia de Deus lá em Alagoas e pedimos mesmo a tua presença, só a tua presença, mais nada pode consolar essa vida agora, fortalecer e fazer com que ele se levante e continue a sua vida, continue o trabalho que o Senhor tem designado para ele, Senhor. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Em Gênesis capítulo 16, irmãos, nós faremos, conforme temos feito, a mesma metodologia e o mesmo material. Diz assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu à sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: Volta para tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a sua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem no deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahvé, que lhe falou, Agar deu esse nome: Tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que este poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beel Laar Roí, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz a um filho de Abrão, e esse deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Esse capítulo é muito importante na Bíblia e até os nossos dias, irmãos. Capítulo 16 nos ensina muitas coisas. O tempo prova os corações. Sara se sentiu pressionada demais pelas circunstâncias, desde o tempo da promessa de um filho, no capítulo 15, verso 4, e tomou uma séria decisão baseada nos contratos de casamento registrados no Código de Hammurabi e nas tábuas de argila de Nuzi, e não na palavra de Deus. A força da tradição pagã de se prover uma serva para o marido, no caso da esposa, não poder lhe dar um filho do sexo masculino que levasse a herança da família, fez com que Sara optasse por fixar sua atenção mais em resolver seu problema pessoal, sua realização, se livrar da vergonha, da humilhação, da frustração, buscar a satisfação do marido e da família, entre outros, e menos em cumprir a vontade do Senhor. O verdadeiro resultado dessa situação e dessa decisão de Sarai e Abrão foi confusão, discórdia no lar, que nós vimos nos versículos 4 a 6, e muitos problemas, através dos séculos, até nossos dias, na política dos povos do Oriente Médio, por causa da descendência de Ismael, os chamados ismaelitas, que dão origem aos povos árabes. Ismael significa Deus ouve. O filho de Abraão, com a egípcia Agar, se chamou Ismael, porque Deus ouviu o clamor e fez então com que Sarai tivesse o filho e Agar não fosse expulsa, não fosse maltratada, e mandada embora. Tendo isso em vista, irmãos, nós vamos fazer algumas considerações. Deus cumpre os seus propósitos na hora certa e de modo perfeito. Sarai, mulher de Abrão, diante da impossibilidade de gerar filhos, tentou resolver o problema da descendência através de sua escrava Agar. Ela propôs e Abrão concordou em tomar Agar como mulher para ter um filho e resolver a questão da descendência. Assim que Agar concebeu um filho de Abrão, desprezou Sarai. É bom lembrar que naquela época ser estéril era considerado como uma maldição. E por Agar ter considerado Sarai amaldiçoada, foi expulsa da comunidade, também por ela ter destratado a Sarai. Mas Sarai também errou. Sarai foi desprezada. E o erro de Sarai depois foi o de humilhar Agar, tirando-a da sua presença, da sua família e expulsando-a. Erraram todos nessa situação. Sarai errou, Abrão errou, Agar errou. Abrão concordou com a ação de Sarai e permitiu que Agar fosse colocada para fora do arraial. Ele permitiu essa atrocidade. A mulher que tinha concebido um filho para eles foi colocada para fora do arraial. Isso porque a tentativa de resolver a questão da descendência de Abrão através de uma ação não orientada por Deus resultou em grandes problemas e sempre resulta em grandes problemas. Sarai foi desprezada, foi amaldiçoada, foi desdenhada. Agar pecou contra Sarai, mas Agar sofreu, foi excluída, foi abandonada com um filho para criar. Percebam todo o sofrimento de todas as personagens envolvidas. As pessoas envolvidas naquela situação. Abrão gerou um filho que não estava nos propósitos do Senhor. Teve sua esposa afrontada, viu a quebra da paz familiar com a expulsão de uma serva com seu filho. Esta situação, onde Sarai foi afrontada, fez com que outro erro fosse cometido. Porque, segundo a tradição daquela época, a serva poderia ser marcada como escrava e não expulsa da família. Mas Sarai humilhou a Agar e a expulsou do arraial. Ou seja, ela ficou abandonada, foi expulsa e abandonada. O anjo do Senhor apareceu para Agar. E esse anjo do Senhor aqui não é um anjo como querubins e serafins, mas é uma representação do próprio Senhor, tá bem? Só para você saber, no hebraico, esse anjo do Senhor é uma teofania, uma manifestação de Deus, uma aparição majestosa. Que representava o próprio Deus. O anjo do Senhor apareceu para Agar enquanto ela fugia, ela que tinha sido expulsa, abandonada, maltratada, e disse para que ela voltasse para casa e aceitasse aquela humilhação, mas voltasse, não fosse para o abandono. Sabe lá o que poderia acontecer com essa mulher? Ainda mais naquele período. Isso nos leva a entender que esta correção para os três, Abrão, Sarai, Agar, foi uma forma de tratamento de Deus da situação em que todos erraram. Aliás, a menos responsável naquele momento era a serva, porque ela não tinha poder para decidir. Quem mais errou foi Sarai e Abrão. Abrão e Sarai. E Agar depois errou também, menosprezando a sua senhora. O Senhor manifesto, através da aparição de um anjo, não somente orienta a Agar a aceitar a volta para casa, mesmo que com humilhação, como promete multiplicar a sua descendência extraordinariamente. E eu digo aleluia. O Senhor a orienta para que chame seu filho de Ismael, porque Deus a acudiu na aflição, Deus ouviu o seu clamor, e por isso o nome dele é Ismael. O rei de Salém disse que Ismael teria como característica de comportamento a semelhança de um jumento selvagem, levantando a mão contra todos e sendo enfrentado por todos os irmãos. Eu não preciso entrar nos mínimos detalhes, nem tenho tempo para isso agora, mas você, de imediato, está lembrando de todo o conflito que cerca a história na região do Oriente Médio. Só isso é suficiente. Todo o conflito que existe entre os descendentes de Isaac, Jacó, que vai passar a se chamar Israel, e os descendentes de Ismael. Todo o conflito que já dura milênios por causa desta atitude inadvertida. Agar invocou o nome do Senhor que a amparou nesta hora de aflição e viu a sua situação de abandono. Esse capítulo ensina para nós que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós e Deus vai cumprir esse propósito na vida de cada um de nós. O ser humano não deve ficar ansioso com as circunstâncias adversas que parecem impedir esse plano. Parece que Deus está atrasado, parece que Deus se esqueceu da súplica que eu fiz, que você fez, mas ele não está atrasado e nem se esqueceu do propósito que tem para nós e nem deixou de ouvir a nossa súplica. O Senhor está no controle, ele é soberano sobre todas as coisas. O ser humano não deve, portanto, ficar dominado pela ansiedade com as circunstâncias adversas que parecem impedir o plano de Deus. Isto porque, se as pessoas resolvem dar um jeito na questão, ah, já que Deus não resolve, eu mesmo vou resolver. Para reverterem o processo que eles acham que Deus está, às vezes nós achamos, todos nós achamos que Deus não está fazendo nada, para revertermos o processo, mudamos as circunstâncias e acabamos estragando as nossas próprias vidas, a dos outros que estão ao nosso redor também. Esta situação dos filhos de Abrão, ou seja, Ismael e depois Isaque, tem consequências, como disse, até os dias de hoje. A tentativa de dar uma forcinha para Deus em nossas vidas também trarão consequências desastrosas que certamente prejudicarão muitas pessoas. Eu vou repetir só esta frase: a tentativa de dar uma forcinha para Deus em nossas vidas também trarão consequências desastrosas que certamente prejudicarão muitas pessoas. É preciso confiar, irmãos e irmãs, que Deus cumpre suas promessas no tempo certo e da maneira perfeita, como estava na nossa proposição. É preciso confiar que Deus cumpre e sempre cumprirá as suas promessas no tempo certo, no tempo que ele sabe que é o tempo adequado, é o tempo exato para cumprir a promessa. E ele vai cumprir da maneira perfeita, não de uma maneira que venha causar confusão. Não, não. Ele vai realizar a obra de uma maneira perfeita, que vai gerar vida abundante para você e vai gerar a sua santificação em direção à imagem e à semelhança de Jesus. Deus tem o tempo certo e tem a maneira perfeita de fazer as coisas. Por isso, nós não precisamos dar uma forcinha para Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo. Muitos de vocês ainda vão ouvir as mensagens nas suas igrejas locais, algumas já estão abertas, outros em que as igrejas não estão abertas, mas terão o culto pela internet, aleluia. Mas há muitos irmãos que as igrejas não dispõem desse recurso e elas não teriam a possibilidade de ouvir. Espero que essa palavra seja um maná fresco para edificar a sua vida. Mais do que isso, também há outros amigos que ainda não têm comunidade nenhuma, pessoas pelas quais nós temos profundo carinho e respeito. E esta é uma palavra orientadora para você. Não procure apressar as coisas. Não procure dar um jeitinho errado para tentar acertar as coisas. Deixe que Deus faça aquilo que ele tem que fazer na hora certa e do modo certo. E para aqueles que não vão poder, de modo algum, por alguma comorbidade ou por essa situação toda da pandemia, espero mesmo que seja uma palavra que edifique o seu coração. Só quero lembrá-lo que a mensagem para o curso de treinamento de obreiro já está postada e você já pode acessar no nosso blog. Bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Última vez, bloglogos7.blogspot.com. E nós esperamos, estamos orando para que alcancemos 700 vidas esse mês. E passando de 700, o mês que vem, vamos objetivar chegar a 800 vidas, até quando o Senhor nos permitir e quanto o Senhor nos permitir. Essa mensagem logo estará lá também postada. E ore por nós, porque a nossa missionária está trabalhando ainda, não temos nada concreto, mas ela está trabalhando, a missionária Vivian, no sentido de termos um podcast que vai ampliar a nossa comunicação para um número maior de pessoas, tá bem? Ore por isso e quero lembrar a todos também, finalmente, que amanhã teremos o relatório final do mês e a partir de terça-feira nós